palavras vai tudo mudar. Quando, dúvida, dúvida, o riso, quando será? Diga quando. Que o poder das palavras vai tudo mudar. Não para de pensar, deixar o bom acontecer. Do colo da mamãe a força para viver. Eu vi Papai Noel trazendo amor da casa do céu. Preciso acreditar, momento lindo é sonhar. Vida, dúvida, riso, quando será? Diga quando. Que o poder das palavras vai tudo mudar. Quando, quando. Vida, dúvida, riso, quando será? Diga quando. Que o poder das palavras vai tudo mudar. As palavras vai tudo mudar.